Emerson Alves Fernandes era investigado pela morte de Vanderlei Jesus Gonçalves em junho do ano passado em Toledo. Vanderlei, que era vigia em uma indústria de Toledo na saída para a cidade de Ouro Verde do Oeste, foi alvejado por disparos de arma de fogo nas costas e na cabeça e morreu no local. Colegas de trabalho informaram que um veículo suspeito circulava pelas imediações poucos dias antes do crime. O trabalhador foi morto quando fazia um lanche no intervalo de seu trabalho. Durante as investigações, a Polícia Civil foi encaixando peças e, em um grande quebra-cabeças, acabou descobrindo que Emerson também foi o autor de outros 3 homicídios que ocorreram na região nos últimos anos. Gilson Rodrigues Ribeiro e Luana Rodrigues foram assassinados em São José das Palmeiras em 2013. Denis da Silva foi morto em 2011 em São Pedro do Iguaçu. A resolução dos crimes ocorreu praticamente na mesma época, pois a Polícia Civil aguardava a chegada de laudos da perícia que, confrontados, indicavam Emerson como o autor das mortes. Emerson está preso na 20ª Subdivisão Policial e vai responder pelas 4 mortes. Para a polícia e para a imprensa, ele continua negando qualquer envolvimento com os crimes contra a vida. Na última morte, onde o vigia foi assassinado em uma empresa na saída da cidade, o alvo seria outro profissional que trabalhava na mesma empresa. De acordo com informações coletadas na época do crime, o profissional decidiu deixar o trabalho alguns dias após o colega ter sido morto por engano. Até o presente momento, este colega que saiu da cidade não informou por que seria alvo do atirador sanguinário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.